criminoso na pista. Só ladrão, só periculoso e o ferro na cinta. Só tenebroso, só criminoso na pista. E os bonitão de PT, decreto fim da sua vida maldita. Só tenebroso, só criminoso na pista. Só ladrão, só periculoso e o ferro na cinta. Só tenebroso, só criminoso na pista. E os bonitão de PT, decreto fim da sua vida maldita. Só tenebroso, monstro com sangue no olho. Um abate louco, bicho solto, disposto com o dedo coçando. Solta comida no prato, sobra disposição na cena. Um leve toque no gatilho, decreto fim da sua existência. Sobrevivente da guerra, financiada pelo sistema. Então tira tua paz, teu sono, teu ouro vai ser minha recompensa. Vou em busca do teu solo como se fosse medalha olímpica. E o primeiro lugar no pódio vai ser na boleia da tua safira. Só bandido envolvido no corre louco e presídio. No submundo do crime impera a lei da maldade. Se for preciso dou tiro pra derrubar o inimigo. Compaixão é pros fracos, aqui não tem piedade. O coração é de pedra gelada e sem sentimento. Injetar o ódio nas veias e a mente é puro veneno. É tarde pra voltar atrás, o monstro já foi criado. 357 na cinta e nas vistas o diabo estampado. Enfia no cu, só porra de filosofia de vida. Sem livro didático, é sangue espirrando nas avenidas. Ai mãe, esquece a oração, Deus não te ouviu. Levanta o joelho, esquece a fé, que o prato tá vazio. Os tenebrosos espalha sangue, de novo na pista. Faz no pente da M10, na 9, adaptador de 30. Calça no tambor do 3-2, bala de 7-6-5, pistola tá os 3-8. Com alcance de 40, estico dispensa as mira telescópica. Tira, queima, roupa é fogo. Assusta as FARC, os moleques sem arma é punhal no pescoço. Aí Silvio Santos, ninguém quer sua esmola, morou. Minha telecena premiada e as explosivas no tambor. Não tem pelo amor de Deus, não tem pelo amor do inferno. É só plá, plá, ninguém nasceu pra comer resto. 533, aterroriza, só tenebroso. 21, pior que Al-Qaeda, é só criminoso. Só tenebroso, só criminoso na pista. Só ladrão, só periculoso e o ferro na cinta. Só tenebroso, só criminoso na pista. Os bonitão de PT, decreto fim da sua vida maldita. Só tenebroso, só criminoso na pista. Só ladrão, só periculoso e o ferro na cinta. Só tenebroso, só criminoso na pista. Os bonitão de PT, decreto fim da sua vida maldita.